Feliz, feliz ano novo. Foi isso mesmo que nos interpretou aqui o grande José Reis. Então, mais uma vez, para aqueles que vêm de ligar aqui no ano 2023, mais uma vez, um feliz ano novo. É o programa de, o programa do Telefone Toca, que lhe vai fazer companhia isso até às 12h30. Até agora foi o programa Cantar do Galo com o Sr. António Fortes, um muito obrigado a ele. Portanto, vamos aqui neste programa, você pode, você já sabe certamente, pode ligar para o 02-38-43-48-00 para fazer a sua dedicatória, escolher a sua música na medida do possível, e nós aqui estamos ao seu serviço até às 12h30 para que você passe um agradável momento na nossa companhia. Então, um muito bom dia a vocês todos. Ficamos com Cláudia Yara, Tua Luz Me Guia. Linda música. Tinha tantos planos para nós, sentia o teu coração bater. Como era grande o nosso amor, meu pequeno ser. De repente o meu mundo caiu, quando fiquei só e te perdi. Ficou dentro de mim um vazio, pensei em desistir. Pela perninha e depois levanta o bracinho. mais um beijinho, dá só mais uma mãozinha. Muito bom dia, são 6 horas e 47 e hoje temos muita alegria para todo o dia. Há festa na aldeia com o nosso grande Rubén Rodrigues. Nada melhor que afinar a voz e preparar o pé de dança ao ritmo do novo sucesso. Esta dança é um perigo. A sua rádio de eleição vai lá estar. Vamos à música. Rubén Rodrigues, esta dança é um perigo. Vamos para a festa dançar, pois vai ser uma alegria. Vamos todos balançar, vem aprender a coreografia. Não fiques envergonhada, vem e agarra-te a mim. Vamos ficar toda a noite no bem bom dançando assim. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho e a seguir dá mais um beijinho. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho. Esta dança é um perigo. Para a festa dançar, que a noite é uma criança. Vamos todos balançar, vem aprender esta minha dança. Não fiques envergonhada, vem e agarra-te a mim. Vamos ficar toda a noite no bem bom dançando assim. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho e a seguir dá mais um beijinho. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho. Esta dança é um perigo. Pela perninha, depois levanta o bracinho e a seguir dá mais um beijinho. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho. Esta dança é um perigo. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha, depois levanta o bracinho e a seguir dá mais um beijinho. Dá só mais uma voltinha, passa a mão pela perninha. O jovem Rubén Rodrigues aqui com esta dança é um perigo, hein? É mesmo um perigo, é mais uma novidade aqui deste jovem Rubén Rodrigues. Agora vem Loucuras de Amor, e quem é? Só podia ser Rui Bandeira. Eu vi no teu olhar. Loucuras de Amor, Rui Bandeira, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia, isto até às 12h30, e temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual o seu nome e a mensagem que gostaria de deixar? Sou António Lourenço e gostava de deixar uma mensagem para vocês locutores, para todos os ouvintes, com um bom ano, e um bom dia, um bom domingo. E queria ouvir uma musicazinha do Jorge Ferreira, que era um bem encaminhado, para dedicar a toda a minha família, e para vocês aí da rádio, para todos os ouvintes, para todos os locutores. Muito e que obrigado. Haja saúde para todo o mundo. É o que conta, é saúde. Depois o resto vem, vem, não é? Exatamente. Então, olha, muito obrigado pela sua participação e a antena é sempre sua, logo que queira, está bem? Ok, muito obrigado e bom domingo. Igualmente, obrigado. Bom dia. Bom dia e saúde para todos. Thank you. Pereira com esta grande, a grande êxito, um velhinho que caminhava, que dá sempre um certo prazer ouvir. Portanto, vamos continuar com as nossas dedicatórias. Desta vez é a senhora Jana que oferece este disco para todas as pessoas que estiveram no seu dia de aniversário, 1 de janeiro, para lhes agradecer. E também ela deseja um feliz aniversário a todas as pessoas que festejam anos no mês de janeiro. Então, muito obrigado a você. E também ela agradece a todos os animadores que estão aqui na antena e não só, a todos os portugueses. Então aqui foi, isto foi da parte da senhora Jane, para todos os portugueses também. E ela cria a Linda Souza e nós escolhemos Uma Moça Chorava, um dos seus grandes êxitos. Linda Souza, que nos deixou há dias, mas nós vamos a fazer uma pequena homenagem o dia 11 de fevereiro na sala de festas de Montição, num espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris. Artistas que vão cantar músicas de Linda de Souza numa parte do espetáculo. Também vamos ter o Toca e Dança, que vem diretamente de Portugal, vem em conjunto ao completo, vai ter os seus acordeões, etc, etc, etc. Eles vão estar em palco então com as suas músicas, os seus êxitos, estes grandes artistas, que é o Toca e Dança, e também o conjunto 25 de Abril, para vocês poderem dançar e passar uma noite como nunca passaram. Então, não se esqueça, 11 de Fevereiro, uma homenagem a Linda Souza, Toca e Dança e o conjunto 25 de Abril, e tudo isso, um espetáculo organizado pela vossa rádio, pela Rádio Arco-Íris, na sala de festas de Montição. Contamos consigo. Aqui temos Toca e Dança. Mamãe Eu Quero. Um grande sucesso do Carmen Silva. Aqui numa interpretação muito especial do Toca e Dança. Vai ser dançar ao som do conjunto Toca e Dança. E é só mesmo para você dançar, hein? Zé Mário, música mais calma, uma linda balada, apaixonado demais. Espero que você daí também esteja apaixonado pela nossa música. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Yeah.

Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos

si vous pouvez aussi marquer ce moment de deuil par la musique de Roberto Leal, O Ramo que Linderrama, que minha mãe muito gostava. Sylvain Brach et son papa. On est tous avec cette famille qui a perdu quelqu'un de sa famille. C'est toujours émouvant, c'est toujours quelque chose de nous qui s'en va. Et voilà. Mais c'est la vie. Et la vie, il faut qu'elle continue. Tout à fait. Et on leur souhaite beaucoup de courage. C'est vrai que ce n'est pas facile de perdre sa maman si jeune. Et Sylvain, on est de tout cœur avec toi et avec toute ta famille. Très bien. Ben, je te remercie de passer ce petit message pour cette famille qui est en deuil. Et nous, on continue avec notre musique. Il faut emmener de la joie à notre public. Je sais. Et laissez donc, si c'est possible, donc Robert Leal, Oram Okalinderham. On écoute. Merci. Allô? Vejo de quem tem carros, parelhas e montes. Só me invejo de quem bebe a água em todas as fontes. Oh Rama, oh que linda Rama, oh Rama da Oliveira. O meu par é o mais lindo que anda. Baixinho, que alguém pode escutar. Só ela deve entender, só ela deve saber que eu estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme nesta noite, e menos ela que agora escuta o riacho e suspira. Lua prata no céu. noite está tão serena. E eu dormindo em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora. Extrato do The Voice Portugal, António Taí, de Minha Mãe, uma canção que é mesmo de arrepiar com esta voz de António Taí, e foi, passou-se há um mês, mais ou menos, no The Voice Portugal. Portanto, continuamos aqui com Paulo Gonço, uma pequena balada também, vamos ouvir. Puxo o tempo para trás, e ele nunca quer saber. Porque os dias vão em frente e os ponteiros presos na corrente deixam-nos sempre à mercê de um comboio louco sem travões, de um rio em várias direções. Avança sempre sem cessar. Eu só queria ter-te um pouco mais comigo, que de lá já não virasse mais o livro. Mas não dá, não dá, porque o tempo passa sem deixar vestígio, e eu tento me deixar ficar no sítio. Mas não dá. Escorrendo o olhar e a saudade tão voraz faz-me desaparecer. Mas tu voltas lentamente na memória de quem te quis sempre. de ter no passado. Aceito a sorte de te ter encontrado. Mas só queria ter-te um pouco mais comigo. Que o relógio não virasse mais um livro. Mas não dá, não dá. Porque o tempo passa sem deixar vestígio. E eu tento me deixar ficar no sítio. Mas não dá. Queria-te um bocado mais a meu lado, mas não dá. Era Paulo Gonzo aqui com esta linda música. Mais uma novidade aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Uma música tão bem faz arrepiar. Agora continuamos, vamos para a música mais alegre. Vamos lá levar um bocadinho de alegria aqui aos nossos ouvintes com o Augusto Canário. Toda a gente bem disposta. É isso mesmo que eu quero ir desse lado. Esta vida são dois dias, por isso vive o presente, esquecendo as arrelias, é mais feliz toda a gente. Vamos viver a sorrir, pois sempre estamos no lugar. Temos que nos divertir, não importa o que há de vir, nem sabemos se virá. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Vamos lá viver a vida do jeito que a gente gosta. Porque eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Vamos lá viver a vida do jeito que a gente gosta. Porque eu só quero ver toda a gente bem disposta. Não pagam dívidas, diz o povo com razão. Vamos lá viver a vida com toda a descontração. Se te causam embaraços, se te atacam com espinhos, tu sorri, abre os teus braços, tu paga-lhes com abraços, tu atira-lhes beijinhos. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Vamos lá viver a vida do jeito que a gente gosta. Porque eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Eu só quero ver toda a gente bem disposta. Vamos lá viver a vida do jeito que a gente gosta. Porque eu só quero ver toda a gente bem disposta. Gente boa trabalho. Quem tem hoje não se vês e vai tudo de rimbombar. Em qualquer parte do mundo há um português por lá. No coração há esperança de poder voltar para cá, para perto da família que a chorar o deixou. Vocês gostam desta música do Toca e Dança Rebimbombalho, um dos primeiros grandes sucessos deste grupo. E eles vão estar o 11 de fevereiro na Sala de Festas de Montição para um grandioso show pela primeira vez em Orleans. E nós gostamos de novidades, sempre de inovar aqui e com, sempre com grandes artistas. E este grupo então vai estar connosco o dia 11 de fevereiro na Sala de Festas de Montição, e onde faremos também uma grande homenagem a Linda de Sousa, artistas que vão cantar canções da Linda de Sousa. E por que não, se você gosta de Linda de Sousa e se gosta de cantar uma canção dela, por que não, pode se inscrever, pode telefonar aqui para a rádio e você também pode cantar uma canção. Portanto, por que não? Então vamos, este grupo vai estar presente, e também o conjunto de 25 de Abril, para você poder dançar e passar uma noite inesquecível. Conte connosco o 11 de Fevereiro, venha com os seus familiares, com os seus amigos, sei lá, traga os seus amigos e venha fazer a festa connosco 11 de Fevereiro na Sala de Festas de Montição. Isso é que vai ser puxar o fole. Então, o 11 de fevereiro, Toca e Dança, eles vão mesmo puxar o fole da concertina. E quem vai tocar, quem vai puxar o fole agora vai ser o Tiago Silva e Kim Barreiros. Filho, tens muito que aprender para conseguires lá chegar. O meu fole é velhinho, está bem conservadinho, ainda consegues ficar. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Toda a gente se admira como toca o tiroquim. Dá uma, duas, três e o fole não tem fim. Se chegares à minha idade, vamos ver se ainda o consegues. Vou-te dar o meu conselho, novas velhas aproveita, oh Tiago, não te negues. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha. na carretinha. Já achas um bacalhau na garagem da vizinha. Vamos ouvir Toca e Dança. Ai, ai, ai, eles já estão cansados, eles, e não só, também o Jorge Guerreiro, ele já está cansado porque ele disse que vai alugar um quarto, quer ir dormir. Mas vamos deixá-lo cantar. Primeiro, vou alugar um quarto. A partir de hoje chego às duas, três ou quatro, vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Pois meu amor, viver assim eu já estou farto, vou alugar um quarto. Desesperado, sem saber que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho,

vamos beber, vamos celebrar, beber sempre com muita moderação. Hein? Foi Leandro Cruz que esteve connosco com esta música bem alegre. Quem vem aí também agora é Sérgio Rossi e ele vai nos interpretar a música A Riqueza Maior. Qual é a riqueza maior? Deve ser a saúde, não é? Eu penso que sim. Vamos lá. Paraíso fiscal, um ponto levadiça. Mas se eu não puder ter, faço bem. Afinal, se eu fizer bem as contas, tudo que Deus me dá, vale mais. Porque não se vende nem se compra. A riqueza tu não puderes ter, dá-se bem. Afinal, se eu fizer bem as contas, tudo que Deus me dá, vale mais. Porque não se vende nem se compra. A riqueza maior. chorar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo, não os faz levar mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti, é. Preciso ouvir, preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou, todos falam de ti. Derrama o fumo que te perdi por tão pouco. Aqui estamos com o grupo Kalima com o tema Te Amo. E esta música é de la part de ses petits-enfants, Thiago e Sergio, à sa mamie Loulou, ainsi qu'à sa fille Sonia et son gendre Jordan, pour lui souhaiter un bon dimanche rempli d'amour et plein de musique. On écoute Kalima. Apagar. Que ninguém componha a tua canção. O teu idioma que tens no coração. E aqui estamos com esta dupla, Karina e Sérgio Rossi, Saber Viver. E temos um ouvinte muito especial que nos vai fazer, que se vai apresentar, certamente tem uma dedicatória. Olá, muito bom dia. Bom dia, Sr. Leonel. Bom dia. Tudo bem? Sempre, sempre a andar aqui com a música. O telefone não para de tocar e nós aqui estamos para fazer prazer aos nossos ouvintes, como você faz habitualmente à terça e à sexta, não é? Sim, senhora. Ora, eu chamo-me Lourenço e quero fazer uma dedicatória para toda a minha família, para todos os meus colegas da casa, e especialmente uma dedicatória para a Manuela Araújo, que faz hoje o seu aniversário. Muito bem, uma fidel ouvinte da Rádio Araquiza, não é? Sim, senhora, é uma fidel ouvinte, o senhor é a sócia e tudo, e é uma fidel ouvinte que nos ouve todos os dias, praticamente. E, bom, dá tudo de bom para ela e um bom aniversário. Muito bem, e nós também aqui o programa do Telefone Toca também se junta à sua dedicatória e à Rádio Arco-Íris, certamente. Ok, muito obrigado e um bom domingo a todos e a toda a gente que me conhece e um bom ano novo para todos. Igualmente, muito bom dia então, Sr. Lourenço. Bom dia. Até terça. Um abraço, até terça. Até terça. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. C'est bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Aqui estivemos com esta voz extraordinária de Tony Carreira, o tema Resta. E temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Como é que se chama? E certamente tem uma mensagem, não é? Sim, tenho uma mensagem para os meus netinhos, que me telefonaram há bocadinho, para desejar um bom domingo para todos e um bom ano também para toda a gente. E muito obrigado ao Sérgio e ao Tiago, que eu amo muito, à minha filha Sónia e ao seu marido Jordano. Dão beijinhos para eles todos e um bom domingo a todos e um bom ano a todos, sobretudo de saúde. É o que nós precisamos. Exatamente. Havendo saúde, o resto também vem, não é? Exatamente. Muito obrigada por vocês de porem estas músicas portuguesas que nos dão um pouco moral que às vezes não é fácil. Não, nem sempre é fácil, e nós também estamos aqui para ajudar a levar um bocadinho de alegria e um bocadinho da nossa cultura. Acho que também é bom, não é? Exatamente. Obrigadinho e um bom domingo para vocês. Igualmente. Muito bom dia. Bom dia. Esta música também é especialmente do Sr. Simão de Gian, que toda a gente conhece, o presidente da Associação de Gian, e ele também manda um bom ano a todos os ouvintes da Rádio Arco-Íris, e não só, para todos os portugueses, então também para si, Sr. Simão. Muito bom dia. Vou fazer diferente, tenho a certeza vai aspirar a sua mente. Para, para, para, perê, perê, perê. Para, para, para, perê, perê, perê, perê. Para, para, para, perê, perê, perê. Para, para, para, perê, perê, perê, perê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho a certeza vai aspirar a sua mente. A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima está esquentando e só vai dar eu e você pra gente. Então fazer o quê? Para, para, para, bebê, bebê. Aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris com Barabade Bere, ele que é um grande artista e ele é muito querido por toda a comunidade portuguesa e não só. Ele foi um dos homens que fez mais espetáculos em Portugal neste verão. Portanto, um nome a não esquecer, Jorge Guerreiro. Agora ficamos com o Toca e Dança. Eles também fizeram muitos, muitos espetáculos pelo mundo fora, pois eles fazem espetáculos em todas as comunidades, mas este verão também encheram os palcos em Portugal e eles vão encher o palco aqui em Orleans o 11 de fevereiro na Sala de Festas de Montição, no espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris. Então não se esqueça, Toca e Dança vão estar connosco o 11 de fevereiro na Sala de Festas de Montição, juntamente com o conjunto com o conjunto 25 de Abril, é isso mesmo, e também vários artistas a interpretar canções de Linda de Souza, para fazer uma grande homenagem a esta grande artista que defendeu sempre tudo o que era português, que chegou em França sem nada

isso é que vai ser virar o 11 de Fevereiro na Sala de Festas de Montição, hein? Certamente você vai dançar muito, mesmo muito, com o conjunto Toca e Dança. Agora vem aí uma voz mais suave, mais calma, Marco Paulo. As flores do jardim da nossa casa morreram de saudade de você. Rosas que cobriam nossa estrada perderam a vontade de viver. Eu já não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu. Eram nossas, se acabaram. Tristeza e solidão é o que restou. As luzes das estrelas se apagaram. O inverno da saudade começou. As nuvens brancas se escureceram e o nosso céu azul se transformou. O vento carregou todas as flores e em nós a tempestade desabou. Eu já não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu para mim. Não, não, não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu. Mas não faz mal, depois que a chuva cair, outro jardim um dia há de florir. Uma grande voz, a voz de Marco Paulo, ele que teve um filme agora, uma novela na televisão com 3 episódios, penso eu, e é um grande senhor da música portuguesa. Agora vem o jovem. Alô, Martim, tudo bem? Parada aí para a gravação. Espero que esteja. Então, bora lá, vamos já começar, ok? Então vá, até já. Acredita naquilo que sentes. Sempre teu sonho, sem medo ou dúvidas. Vou-te recordar quando tu te ausentes. Eu tudo, um futuro mais lindo. Eu tudo,

dizer o quanto ainda sofro. Levaste a minha alegria quando foste embora. Sei que não te fui fiel, mas peço que tu voltes. Agora eu ando aqui perdido e a minha alma chora. Sei que te andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também te andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. É fácil julgar alguém que não sente esta dor. Tanto te dizer o quanto ainda choro. Levaste todos os meus sonhos e os meus sorrisos. Sei bem que fui eu o culpado por este desfecho. Eu dava 10 anos de vida para ficar contigo. Sei que andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também te andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atira primeira pedra quem não tem. Tirar um batom, ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Vou-te tirar um batom, ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Da cintura, com força de leão. Vou-te falando ao ouvido coisas que não digo não. Encosto-me a ti e deixo acontecer. Quando damos por nós já está quase a amanhecer. E o amor já nos prendeu. Coladinhos ficamos tu e eu. E tiro, e tiro, e tiro o teu batom. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Com os corpos bem suados,

Ai, se eu pudesse beijar aqui Casio nas platinas da Rádio Arco-Íris. E agora vem aí Jorge Guerreiro com Ninguém Para Essa Mulher. Uma das últimas músicas desta manhã. E isto já é em opção, não é? Essa mulher, ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser. Chega de mansinho, toda bem arranjada, com ar de quem não parte um prato, não parte nada. De vestidinho preto e uma gelada na mão, vem dando, está mais perto do palco, já a vejo, não sei como dirá. E ao fim de quatro geladas, ninguém para essa mulher, essa mulher, essa mulher. Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser. Este olhar matreiro que me faz voar, sorriso tão maroto, esse brilho no olhar. Eu vou explodir a qualquer hora, sem limite e sem pensar. Fica aqui, não vás embora, só te quero ensinar. Mão direita cá para cima, para mostrar que estás aí. Agora levanta a outra, não te enganes, faz assim. Dois passinhos para a esquerda, para marcar a posição. E para começar, tira, tira o pé do chão. E ao fim de quatro geladas, ninguém para essa mulher. Essa mulher, essa mulher. Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser. Que Deus quiser, que Deus quiser. E ao fim de quatro geladas, ninguém para essa mulher. Essa mulher, essa mulher. Ela quer subir ao palco. Seja o que Deus quiser, que Deus quiser, que Deus quiser. Mão direita cá para cima, para mostrar que estás aí. Agora levanta a outra, não te enganes, faz assim. Dois passinhos para a esquerda, para marcar a posição. E para começar, tira, tira o pé do chão. E ao fim de quatro geladas, ninguém para essa mulher. Essa mulher, essa mulher. Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser. Que Deus quiser, que Deus quiser. E ao fim de quatro geladas, ninguém para essa mulher. Essa mulher, essa mulher. Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser. Que Deus quiser, que Deus quiser. Que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Fico sem jeito, que homem perfeito, quando tu me andas assim. Parece que karma acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, que tenham passado um agradável momento na nossa companhia, na companhia do programa do Telefone Toca. Quanto a nós, marcamos encontro para a semana próxima. Até lá, muita alegria, muita paz, muito amor e, acima de tudo, muita, muita saúde. Continental e na Madeira, 11 horas nos Açores. A polícia alemã deteve um